às vezes é o íntimo do médium. Claro. É o íntimo do médium. Tem Shuki Shinga? Tem. Vários. Mas por quê? O médium encontrou aquela forma de expressar o sentimento que ele passou. Exato. E naquela casa que ele está trabalhando, só aceita se ele vier assim. É. Só aceita se ele vier assim. Se não beber não é Exu, se não fumar não é Exu. O senhor já teve que fazer isso nesse médium? Já. Por causa da casa. Da casa, da casa. Respeito a casa. Pronto. Mas não gostei não, moço. É normal. A pior coisa é você utilizar aparelho dos outros pra poder fazer uma coisa, pra poder agradar ou mostrar que é verdadeiro. Aparelho, ou seja... O osso. A carne. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi. A pior coisa é usar uma coisa que eu tenho que cuidar estragando ela. Exato. Claro, entendi. E se você não utilizar a cachaça, vão dizer que o moço está mentindo. É. Vão dizer que o moço está de teatro. Você está alimentando um cachorro de raça perigosa. Vamos dizer assim. E um dia faltou comida. Só que esse cachorro, ele é violento. O espírito dele é violento. Espírito de assassino, um leão, vamos dizer assim. Não. Onde tiver carne ele vai atrás, só que ele só tá vendo você. E aí? É isso que acontece. Você acaba alimentando o seu próprio assassino. Nossa. Né, moço? Que as pessoas falam que a gente tem. O leão é somente um exemplo. Nada contra. É. Mas ame ao seu próximo como se fosse a si mesmo. Depende do seu próximo, viu, moço? É, porque nesse caso também não é amar, né? É usar. Exato. Sabe o Exu? Você pode amar sim, quem te faz mal. É uma satisfação enorme poder estudar com o senhor mais um pouco aqui. Pode. No estado do Sergipe, na cidade de Aracaju, seu Giramundo. Grato. Fala pra mim uma coisa. O pessoal usa a ideia da oferenda de maneira equilibrada ou até nisso se faz abuso? Pra que oferenda, moço? Pelo amor de Deus. Uhum. O que é que eu vou fazer com dinheiro? O que é que eu vou fazer com a garrafa de cachaça largada na esquina, moço? Uhum. As pessoas fazem isso, sabe pra quê? Uhum. Sabe pra que eu digo? Pra que serve? Uhum. Moço, você é rodeado por mais espíritos negativos do que positivos. E os espíritos negativos, querendo ou não, ainda estão agarrados na pele, na carne humana. Estão com vícios que são difíceis de matar. Correto? Então como é que você vai afastar esses espíritos? Pega um pouco de cachaça. Coloca o mais longe que você puder da sua casa. Do seu terreiro, de onde você é, onde é que seja. Derrame e finge que você está dando pro Exu, coitado. Porque a gente é comparado com Egum. Nem todo Egum é Exu e nem todo Exu é Egum. Tem Egum que é Exu, sim. Mas nem todo Exu é Egum. Então, eles têm espírito obsessor, que ele chega pra você aqui, incorpora no médium. O médium não consegue distinguir o que é seu, o que não é seu. Acaba falando. Ninguém sabe o que é meu Exu. Ah, seu Giramundo, né? Na verdade é um obsessor que tá ali só pra destruir seus caminhos. Sua vida. Eu quero cachaça. Pra que você quer cachaça? Pra acabar com o seu vício. Acendo fumo. Na encruzilhada, não sei das quantas. Lembrando que não são todos os trabalhos. Tem trabalho que é sério. Tem trabalho que é... Tem que ser levado no respeito. Que é magia real. Magia real. Agora, tem trabalho... Meu Deus do céu, que eu tenho até dó daquele que fica... Eu já vi entrega com latinha de cerveja. Essas. Você vende tudo, moço. Você acha que é manjar, precisa de barquinho? Eu não vou falar só de Exu, não. Você acha realmente que é manjar? Precisa de champanhe, precisa de pente, não destratando quem faz isso. Se você faz isso, faça, continue fazendo a sua cultura. Mas a pergunta que eu faço, realmente precisa? Em termos de princípio magístico. É. Sim, entendi. Você só precisa utilizar a sua fé, moço. Moço, quando eu cheguei aqui, você ouviu algum tipo de música me chamando? Não, senhor. Você chegou aqui, você viu vela preta com vermelha aqui, em formato de pentágono, cruz. Não, não viu, né? Não, sim. Você me viu tomando cachaça aqui? Não, sim. Você viu fumo aqui perto de mim? Não. Não, né? Porque não precisa. Não. Simplesmente disso. Não precisa, eu não preciso, eu não preciso. Ah. Eu não preciso. Agora, tem médium que, para se concentrar, para acreditar, para saber que aquilo realmente está acontecendo, precisa do físico. Precisa ver isso aqui. Precisa sentir. Entende, seu moço? Tem muita gente que ainda está naquela política de ver para crer. Entende? Então, é assim que funciona, infelizmente. Agora, na minha concepção, eu, Giramundo, eu estou falando, por mim não precisava. Agora, se você quer fazer, se você acha que precisa, isso é uma escolha sua. Ninguém pode impedir você de fazer isso. Agora, tem uma outra questão. Olhe para a natureza. Você já imaginou você acende um charuto e pega fogo em alguma palha seca que esteja no lado, moço? Uma vela. Uma vela. Uma entrega. Realmente no meio da natureza. Uhum. Pega fogo e o incêndio. Será que foi necessário? Tem gente que ainda para desdobrar. Fala. Ah, se deu ruim é porque foi, aceitaram. Será? Ah, meu Deus do céu. Já não é cada um, moço. Matou muita família de animal, né? Muita, moço. Não é preciso, moço. Mesma coisa sangue. Fala. Na minha concepção, sangue. Deus do céu. Quanto mais algum tiver do seu lado que seja negativo, mais sangue ele vai querer. Tá acostumado a comer carne? A sentir o gosto do sangue, a sentir o gosto da carne. Tá ali preso ainda na terra. Mas, continua a falar. Acredita nisso? Por mim, tudo bem. Eu não fazendo isso, não fazendo o médium passar por isso. Tá ótimo. Cada um é dono das suas atitudes, moço. Eu não estou aqui para dizer que fulano é certo e Deucrano é errado. Estou aqui mostrando somente meu ponto de vista. Cada um teve o seu estudo, cada um teve o seu aprendizado. Se você aprendeu que pega sangue de animal, fazer farofa e colocar na encruza, com cachaça, vela e fumo, é correto? Foi ensinado para você. Foi ensinado, moço. Às vezes não é nem erro da própria pessoa, às vezes está impregnado aqui na mente que aquilo é o certo. Vai lá e faz porque é o certo. Agora tenta explicar que isso é errado. E é errado? Não sei se é errado, só sei que eu não faço. Na minha concepção é errado, sim. Agora, minha palavra não é perfeita, não é a última. Né, moço? Acredita-se muito que o sangue fortalece o Exu com ectoplasma para ele ficar mais forte e conseguir mais rápido o que a pessoa quer, ou mais forte para protegê-lo. Moço, Se as pessoas procurarem saber a diferença entre o Exu e o Egum, elas vão saber diferenciar entre uma entrega de fé e uma entrega de sangue. E pro Egum é pior, que você está entregando a sua fé com sangue. Aí você não está fortalecendo o Exu nenhum. Você está fortalecendo o Egum. Agora, tem Exu que bebe sangue? É essa pergunta que eu faço. Nunca vi. Pelo menos eu, né? Se tem, eu não sei. Pode ter. Quem sabe tudo existe nesse universo. Agora, é aquele negócio. Não estou aqui para criticar ninguém. Não estou aqui para dizer que vocês estão errados. Estou aqui para dizer minha concepção, meu ponto de vista. Agora, se vocês realmente acham que matar a natureza, que é aquilo que está fazendo você viver, é certo, aí a escolha é sua. Né, moço? Nossa. Tem muita gente que aprende errado e ensina errado. Muita coisa do passado que a gente trouxe para o nosso presente e vai levar para o nosso futuro. Que a gente não precisa mais hoje. Antigamente, incorporação era só inconsciente. Olha hoje. Hoje você tem a consciente, semiconsciente e a consciente. No passado era só inconsciente. Hoje em dia, para você achar um médium inconsciente, é difícil. Quase nada. De 7 trilhões, se você tiver 1.000 é muito. E olha lá. Imagina aí, você está numa praia onde você tem só um punhado de areia. Um punhadinho. Você vai ter 7 trilhões de areias aqui dentro da sua mão. Onde dentro dessas areias aqui você vai ter 1.000 que são cristalinas e o restante é tudo amarelinha. Ache uma. Não acha não. Você vai caçar. Achei. Agora caça as duas. Pra você achar a segunda vai ser difícil, moço. E é só 1.000. Dentre 7 milhões. Parece pouco, né? É muita coisa, moço. Pra quem já sabe onde tá, é fácil. Mas pra quem não sabe onde tá, é. É, moço. Moço. Sim. Lembrando uma coisa. A gente tá rodeado de energia. Sim. Correto? Então, você vai ter uma explosão de energias aqui que o moço tem. Então, aqui vai ter caboclo, aqui vai ter preto velho, aqui vai ter uma falange inteira de Exus que estão aqui. Sim, estão, verdadeiramente estão aqui. Exus caveiras, Exus giramundos, sim, das falanges, por que não? Aqui você vai ter pombogiras, aqui você vai ter os caboclos, aqui você vai ter boiadeiros, aqui você tem fadas, sereias, gnomos, aqui você vai ter elementais, aqui você vai ter uma explosão de energia, aonde o corpo do médium, ele capta, ou captura, vai depender da pessoa, as energias ao seu redor que tenha afinidade. O preto velho do moço está aqui. A energia do preto velho do moço é mais forte do que a minha. Porque eu cheguei depois. Por isso que às vezes ele começou a tremer o pé. Exato. Aham. Primeiro, a energia do moço, eu não conheci o moço na lua passada. Sim, faz um ano. Exato. Na época passada. Com outra chuva? Caveira. Ah. Ele trabalhava com caveira e hoje ele trabalha com giramundo e trabalha com seu sete capa. Oh. Então, eu conheci ele no trabalho de Daime. Nossa. Onde a minha energia e a dele era compatível. Onde até o moço se espantou quando eu incorporei nele pela primeira vez. Então, a minha energia ela não é tão compatível assim com a energia do moço. Porque é que a gente ainda tem que acostumar a carne do moço, o espírito do moço, os chakras do moço. Claro. Com o nosso. Mas o preto não. O preto velho tá com ele desde o dia que ele nasceu. Sim. Até mesmo antes. Ah. O preto velho tá ali protegendo ele em carne e em espírito. Eu conheci o moço na lua passada. Então quem é que prevalece? A energia maior ou a energia menor? A energia maior. Claro. Correto, nessa moça? Sim. A minha energia contra o moço é forte, é forte. O moço hoje sabe quando eu estou chegando. Sim. O moço quando vê, eu fico até espantado, porque eu acho que eu estou espantando o moço. Porque a minha energia perto do médium é uma energia muito forte. É uma energia que não é tão acostumada. Então ele sente o corpo pesar. Claro. Ele sente uma energia até considerada, vamos dizer assim, negativa. Negativa por quê? Porque pesa. Não é uma energia pesada. Até o momento de acoplar todos os chakras, o médium ele vai estar meio assustado, vai estar meio... Sabe? O senhor mudou também a posição inicial, que fazia ele ficar muito mais forte na sua sintonia, né? Exato. Claro. Aí... Quando você coloca na posição do preto velho, já era. O pessoal não tá vendo, mas o preto velho normalmente fica assim. Incorporado nesse meio. Exato. É a posição que o moço permite. É. Né? Sim. É a posição que o outro moço, lá o preto velho dele, amigo dele, permite também. E se o giramundo mudou a posição para mostrar que não. Né, não... As pessoas acham o seguinte, moço. Moço, um Exu pode ser um preto velho? É. Acho que não. Pode. Pode? Pode. Pronto. O que é que define o Exu e o que é que define o preto velho? Opa, ainda dá um plano. Tem outra coisa. Ah. Você só vira preto velho se você tiver estudo. É. E Exu? Também. Estudo. É. Né? Você só vira preto velho se você tiver a capacidade de ser um preto velho. Claro. E Exu? Também. Também. Então, o preto velho, ele pode fazer, sim, trabalho de Exu. E o Exu pode, sim, fazer um trabalho de um preto velho. Pronto, eu posso ser um médico e um ilustrador, um policial ao mesmo tempo. Quer que eu dê um exemplo? Ah. Você está no centro espírita. Você tem um preto velho que se apresenta como doutor no centro espírita. Ah. Correto? Sim. Quer que eu dê um mais pesado, sem ser pesado? Vamos ver. Você está na igreja evangélica. Você é um Exu. Você chega no, na igreja evangélica como Espírito Santo. Ah, entendi. É pesado sem ser pesado. Por quê? Porque tem muita gente que não vai acreditar nisso. Então é pesado para acreditar e não é pesado porque é algo normal. É. Entendeu? É. Então, sim, a gente pode fazer. É como no início eu falei. Eu posso ser, sim, um médico. No meu tempo livre eu posso vender, sim, picolé. Pode ser um policial. Posso ser um policial. E ao mesmo tempo eu posso ser um padeiro. É. Por que não? Claro. Você, por exemplo, sabe mexer nesses aparelhos que vocês têm aqui. Sim. Correto? Sim. Mas se eu te dar uma máquina antiga de 1900 e poucas coisas, é. Daquelas que você não tinha energia elétrica para poder utilizar, você vai saber utilizar? Vai. Se eu pedir para você fazer gelo, é só pegar água, colocar naquele aparelho que esfria. Sim. Correto? Você consegue fazer gelo? Consegue. Agora, uma coisa mais pesada. Você é vendedor. Ah. fazer uma cirurgia cardíaca lá. Consegue? Não consegue. Mas se você estudar. Isso, com estudo. E se você estudar, consegue, né? Mesma coisa a gente. Exu, ele estuda principalmente para poder ajudar a quem mais necessita. Aquele que está no umbral. Correto? A puxar. Ou a pelo menos manter lá quem deve estar, ficar lá por um bom tempo. Para poder aprender. Preto velho já vem mais para mostrar sua humildade. É um ótimo curandeiro. É um ótimo curandeiro. É um sábio. Estudou anos. Correto? Mas eu sou um Exu. Se eu começar a estudar na mesma quantidade que o preto velho começou a estudar, com certeza eu posso virar um preto velho Exu. Seu Giramundo, antes o senhor falou sobre essas entregas e eu gostaria que o senhor comentasse a frase: somos responsáveis por tudo aquilo que damos carinho. Frase parecida com essa. Somos responsáveis porque por tudo que damos carinhos? É. Se a gente faz amizade de um Egum, quando a gente morre, a gente fica imantado a eles? Com certeza. Moço, vocês têm os bonequinhos aqui que mexem, estão assim, correto? Sim. Não sei como é que vocês chamam aqui, não. Tem alguém controlando você. Você é responsável por tudo que cativa, é a frase. Correto. Você vai ter alguém manuseando você, correto? Vai ter fiozinho por fiozinho, controlando cada membro do corpo, correto? Sim. Só que esse fiozinho vem, vira, você pode ser um assassino, você tá brincando com o fiozinho e faz o boneco abraçar você. Como é que você faz para poder afastar? Você vai cortar fio por fio. Até 1 milhão de fios. Não é uma coisa de dia para noite, não. Você vai cortar fio por fio. Dia por dia você tem que cortar um pedaço. Às vezes o fio inteiro nem corta. Vai ter que deixar para outro dia para cortar o restante. Correto? Então, o que é que eu quero chegar? Se você está no seu lado com uma energia negativa, com um ego negativo, você não vai se afastar dele tão fácil assim, não, amigão. Vai demorar um pouquinho. É que nem um cachorro. Você está alimentando um cachorro de raça perigosa, vamos dizer assim. E um dia faltou comida. Só que esse cachorro, ele é violento. O espírito dele é violento. É espírito de assassino, é um leão, vamos dizer assim. Aonde tiver carne, ele vai atrás. Só que ele só tá vendo você. E aí? É isso que acontece. Você acaba alimentando o seu próprio assassino. Nossa. Né, moço? O que as pessoas falam? Ah, que a gente tem, o leão é somente um exemplo, nada contra. É. Mas ame ao seu próximo como se fosse a si mesmo. Depende o seu próximo, viu, moço? É, porque nesse caso também não é amar, né? É usar. Exato. Claro. Você pode amar sim quem te faz mal. É. Pode. Por que não? Claro que pode. Mas também você não pode ser esse feito de capaz, não. Nem usar os outros. Exato. Se você está sendo feito de capaz, ou se você está sendo manuseador, tá mexendo aí nos bonequinhos aí para poder mexer com os outros, ah, meu filho, se prepare. Coisa boa não vai vir. Então, quando você desencarna, o amiguinho que você estava alimentando, o assassino que você estava alimentando, vai vir te agarrar. E não acho que ele vai te agarrar para te dar um abraço de alegria, não, meu irmão. Ele vai te levar para o lugar aí que você nem imagina. Lembre, mais que mil maldades. A partir do momento que você está fazendo maldade para o seu irmão, pode ter certeza, meu irmão, o Exu que está te acompanhando não é Exu, não. Tenha certeza disso. Exu nenhum que faz maldade para ninguém. Você faz a maldade se você quiser. O ouro, quem pegou foi o Exu? Não foi, não. O ouro quem pegou foi você, sabido. Que fez a maldade. Exu tá lá gargalhando com vocês, fica achando que ele gargalha. Né? Uma boa, tranquilo. Bebendo marafo que vocês dizem que ele bebe. Agora ele não tá mangando de você, não. Ele tá mangando porque tem outros médicos que estão ao redor ali que tá precisando da ajuda dele. Ele vai lá ajudar com um sorriso no rosto. Você é o que eu já falei. Já era, meu irmão. Errou uma, já foi. Esqueceu. Se você se entregou pros Eguns, só tenho o que lamentar. Egum não é brincadeira, não, moço. As pessoas ficam alimentando Egum como se fosse algum tipo de brincadeira. Vê xingando, falando coisa negativa. Ah, porque meus amigos aí, isso que já não dá. Isso lá é entidade de luz. Olha pra mim. É sério. É entidade de luz. Você pode estar me esculhambando agora. Quando você assiste esse negócio aí. Tô nem aí. Não tô nem ligando. Tô me envergonhando na tua cara. Controla a sua língua. Que muito xingamento tá aqui, ó. Guardado na goela. E você aproveita que chuta aqui. E dessa madeira. Essa madeira nada, rapaz, respeita a gente. Veja a energia que você está trabalhando. O povo fala tanto no diabo, diabo, diabo, que mano é diabo. Tem que botar fé em Deus. E não é fé de medo, não. A pessoa que tem fé por medo não tem fé. Tá apenas se enganando. Isso não é fé. Falta de respeito, rapaz. Quer ter fé? Quer ter fé mesmo? Ajude seu próximo. Tem café na mesa? Tá sobrando? Irmãozinho, vem aqui. Vamos tomar uma. Café. Para não pensar besteira. Tem pão sobrando? Você não vai aguentar se comer esse pão todo. Vá caçar, leve pra rua, com certeza. Peça a Deus pra botar no caminho, no seu caminho, alguém que esteja com fome, que tenha certeza que você vai encontrar. Você quer? Quer mesmo luz? Vai atrás da luz, meu irmão. Não adianta nada você ficar falando sem fazer nada. Falar sem fazer é a mesma coisa que nada. Isso é falta de respeito. Moço, você já levantou uma casa sem levantar um dedo? Não, senhor. E como é que esse povo quer a luz sem trabalhar para isso? Falar, falar, até um papagaio fala. Qualquer animal fala. Da forma deles, mas fala. Se você for botar um aparelho aqui, o aparelho também fala. E aí? O que adianta? Falar não acontece nada, moço. E quando acontece, o povo fala para fazer o negativo. É raridade você pegar uma família que fala positivo. Quantas pessoas você conhece que agradece o pão que tem na mesa? Quantas pessoas você conhece que agradece a família que tem ao seu redor? Pouquíssimas que eu conheço. Eu não vejo agradecendo o pão, não vejo agradecendo a bebida, não vejo agradecendo as dificuldades. Ah, mas se o giramundo tem que agradecer as dificuldades também, tem. Você aprende alguma coisa deitado, você só aprende a ser preguiçoso. Nada mais do que isso. A gente aprende de toda forma, deitado, levantado, mas deitado a gente só aprende a ser preguiçoso. Você quer que aconteça, faça acontecer. Não fique esperando um milagre, não. As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte, uma coisa que já está me deixando até agoniado, moço. Pessoa quando vem pra mim ou pra qualquer Exu, se você for perguntar pra qualquer Exu, o que é que eu posso te ajudar? Minha vida amorosa tá uma merda, e aí? E eu com isso? Moça, conselho que eu dou, se ame primeiro. Se você não se ama, se você tá ruim por você mesmo, como é que você quer que os outros te amem? Me explique. Se explique. Eu não tô conseguindo trabalho, vá atrás. Você não tá conseguindo emprego, trabalho tem aí. Brincando. Vai vender bala. É um trabalho digno como qualquer um. Agora você só quer grandeza? Meu irmão, quem começa daqui, a queda é maior. Você tem que fazer sua escadinha. Porque se você cair pelo menos um degrau, você já tem para se segurar. Eu não tô nem aí pra sua vida amorosa, não tô nem aí pro seu emprego. Sabe pra que é que eu tô? Eu tô aí pra sua saúde espiritual. Porque quando você morrer, seu emprego fica. O benzinho que você tanto queria também vai ficar. A não ser que ele seja um doido que se mate, né? Aí eu quero ver. Mas eu duvido muito. Vejo muita gente chorando sem necessidade por pessoas que não estavam nem aí pra gente. Ai, meu amor, ai, meu amor, o quê, rapaz? Pergunte se foi junto. Foi não. Mas não foi junto por quê? A missão dele continua aqui. Ele pode achar outra pessoa? Pode, claro que pode. Por que não? Às vezes a gente encontra a pessoa errada aqui e acha que é a certa. Passa a vida toda com a pessoa errada no lado, moço. Mas a gente faz a certa. Né? Tem uma coisa que eu ouvi quando era pequeno. Encarnado. Sim. Que até muita gente fala hoje. Não sei se você já ouviu. Antigamente, a gente quebrava e aprendia a consertar. Hoje, vocês quebram, joga fora. O que é que eu quero falar com isso? Antigamente, quando você magoava alguma pessoa, você sentava, conversava e resolvia. Hoje não. Hoje você magoa a pessoa, olha, cada um pro seu canto que se vire. Tô nem aí. Não quer saber se tem que consertar o coração ou se tem que consertar a dignidade, tem que consertar a consciência da pessoa, se tem que consertar a amizade que você está sentindo por ela, se você tem que consertar a sua vida amorosa que você já tem com a pessoa. Não. Na primeira briga você já separa. É isso. Aí você vem, pede pra Exu um amor. É isso. É isso. É isso. Eu não tô perguntando, tô confirmando. Como se Exu servisse pra isso. Né, moço? Tanta coisa pra Exu fazer e amor. Amor a gente dá pra quem a gente cuida. Agora, se você quer uma pessoa para viver no seu lado, para fazer suas condições, não chama Exu não. Que Exu não faz isso não. Amarração. Coitado daquele que foi amarrado, coitado, pior ainda para aquele que amarrar. que uma hora enjoa. Aí eu quero ver você desamarrar fulano que tá aí nas suas costas. Ah, mas foi Exu, Exu não, me respeite. Você. Eu não faço essas presepadas. Nossa, mas Exu tá violento. Toda pessoa que fala a verdade é violenta, né, você já percebeu? Toda. Falar a verdade dói. E que doa mesmo. Lá no fundo. Porque quando vocês forem encontro com Deus, aí vocês vão ver o que é dor. Arder aqui, ó. Queimando tudo. A verdade te possuindo. É difícil, mas... Pior que não tem escapatória, não. Você pode fechar o olho. A cena vai aqui dentro da sua cabeça e já era. Quero saber quem é mais que Deus. Tem não. Ele faz o convite. Quer vir? Venha. Não quer vir? Deixa pra próxima. Tô com braços abertos a todo momento. Agora cada um sabe do que faz. Né, moço? Sim. Alguma coisa, moço? Seu Giramundo, a pessoa diz assim: ah, eu vou dar consulta e vou cobrar, porque a mensalidade não tá dando mais pra tocar o terreno. Moço, cobrar não seria a palavra certa. Mas aquelas pessoas que tiverem coração pra doar, acho correto sim, doar, não cobrar. A partir do momento que você está cobrando algo divino, pode ter certeza, da próxima vez que você fizer isso não vai dar certo não. Pode até dar certo, mas não é de lá não. Tenha certeza. Sabe por quê, moço? Você recebeu um dom de mediunidade. Você recebeu o dom da cura, vamos dizer. Você vai cobrar por esse dom? Você é médico? Não, você é médium. Você é médium. Você tem que ter responsabilidade. Ah, mas médium é um médico. Sim. É um médico. Mas não é um médico que deve cobrar. Tá certo? É que nem uma água. Você vai no rio. Você pega um copo de água. Você já viu o índio pagar pra beber água? Não, viu não, né? É. A maioria é que paga. Uma coisa que vem da natureza. Sim. É. É até do céu, divino. Correto? E cobra. Deus já chegou aqui pra você e falou, ó, minha água aqui pra vocês tá valendo 10 quilos de ouro. O ar, então. E aí? Pra respirar tá ruim, né? Deus tá cobrando. Se Deus não tá cobrando o que ele tá dando de graça, por que é que o médium vai cobrar? Ah, tá difícil de tocar o terreiro. Não toca, toca em outro lugar. Moço, você só pode enfrentar aquilo que você sabe que pode. Se você sabe que aquela entidade é mais forte do que você, você não vai nem se meter a besta para poder enfrentar ela. Claro, no caso um Exu contra outro, né? Um Exu contra o Egum forte, vamos dizer assim. Né? Então para que é que eu vou querer tocar um terreiro grande? Se minhas condições hoje são pequenas. O pensamento de grandeza, a falta de humildade, às vezes interfere nisso. Né, moço? Ambição. Ambição. Eu vou começar a cobrar. A partir do momento que você está cobrando, principalmente da assistência, ah, tenha certeza que tem alguma coisa errada. É errado cobrar? Na minha concepção, sim, tem quem cobre. Agora, quem tá cobrando aí é já vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Claro. É. Só que eu já tive em terreiros que eu escutei frases do tipo: o que é de graça ninguém dá valor. Isso é verdade? Ou você só tá se iludindo pra poder fazer que essa mentira vire verdade? É o que a gente mais faz, né, moço? Consciência, entre aspas, tranquila, né, de noite. Exato, moço. Agora, você tem uma casa onde você tem despesas. E você é filho dessa casa e você tem condições de ajudar. Por que não doar? Doar. Se tem casas que cobram um valor pré-estabelecido, aí é regra da casa. É mensalidade, né? Eu não posso dizer que isso é certo nem errado. Se a casa está dizendo isso e a pessoa aceitou isso, aí é entre a casa e a pessoa. Né? Eu não posso dizer que é certo, eu também não posso dizer que é errado. Isso vai da pessoa para pessoa. Agora, a pessoa cobrar valores absurdos e obrigar a pessoa a pagar porque está frequentando ou recebendo ajuda espiritual, isso é correto? Não é? Eu faço tal trabalho por 10 quilos de ouro para poder ajudar seu menino a ficar melhor na saúde. Tá alguma coisa errada aí, moço. Sabe quando é que você vai ver? Quando o moço que você pagou ficar bom, ficar ruim, ficar bom, ficar ruim, ficar bom, ficar ruim. Nunca melhora, só melhora quando paga. E é em períodos. Já percebeu que a maioria das vezes é assim? Não todas, mas a maioria. É Exu mesmo. É entidade de luz mesmo. Eu não estou confirmando nada. Só estou perguntando, né? Aí fica na concepção de vocês. Cada um sabe do que faz, cada um sabe do que vive. Quem sou eu para julgar ninguém, né? Um mero pecador, assim como qualquer um. Como é que é isso? Já se ouviu em lugares onde a única forma de realmente abrir o caminho de uma mulher era o Pai de Santo transando com ela? E se transasse com o Zé Pilintra, era melhor. Tem isso também, moça. Tem isso também. Eu encontrei uma moça que ficou grávida. E tem gente que cai nisso. Eu não sei até onde cai, até onde é ingênuo e tem essa fé, ou até onde gosta dos dois, nada melhor que juntar o útil ao agradável. Tem gente que realmente vê aqui, por exemplo, seu Giramundo, um homem, né, bem diferente do médio, aí começa a gostar do seu Giramundo. Acontece isso direto. É, olha lá. Moço, primeiro, a pessoa que se preza a isso é uma pessoa desesperada. É uma pessoa que precisa não somente de orientação espiritual, mas sim psicológico. Eu falo isso porque, mas você é um espírito. Você é um Exu, Giramundo. Não é tudo espiritual. Às vezes está aqui, ó. Às vezes não adianta de nada você ir no meio de um terreiro, de uma igreja, de um templo, seja lá qual for, e ir lá a pedir uma coisa que você só vai conseguir com você mesmo. Então é uma coisa que está aqui impregnada na sua cabeça. Entende? Não se preze a isso. Não se preze a isso. Dá até a tristeza de saber que isso existe ainda. Eu não acreditei, mas. Mas deve ter, moço. Esse mundo tem tudo. Primeiro, é o que eu tenho falado. Se ame. Segundo, você quer encontrar verdadeiramente o amor? Olhe para o seu redor. Tem muitas pessoas que são boas, que estão ali para poder ficar com você, como pessoa, como amor, como amigo, que pode sim ter uma vida com relação amorosa com você, por que não? Só que às vezes você só quer beleza e esquece da beleza, né? Então a pergunta que eu faço, você quer um amor ou você quer a beleza? A maioria das pessoas que me procuram só quer beleza. Qual é o fim, seu Geraldo, das pessoas que dizem fizer sexo com o meu Exu, tu terá o caminho aberto para a vida inteira? Qual é o fim dessas pessoas que, sabendo que não é verdade, se entregam a isso? Se entregou porque que isso? Ninguém obriga ninguém a nada. Agora, se realmente isso acontece, é muito vergonhoso. Querendo ou não, a religião, ela já é muito mal falada, mal vista. Imagine se isso acontece de verdade. E deve acontecer, acontece, eu sei que acontece. As pessoas se enganam muito fácil, têm a cabeça muito fraca. Você lembra quando eu falei que tem que ter coração duro para ver certas coisas? É isso que eu tô falando. Nossa. Isso ainda que você falou pra mim é fraco. Tem coisas piores do que isso que acontece lá no umbral. É que eu não posso falar aqui. Mas isso, fichinha, perto. Coisa pouca. Então é o que eu falo. Pra você virar Exu, você tem que ter um coração gelado. Agora coração, todo coração, ele bate. É triste ver um negócio desse, moço. É triste, mas a gente tem que ver. E se a gente não vê, quem é que vai ver por nós? Só nós mesmos. Vai melhorar, né? Numa nota mais positiva, seu Exu, qual a melhor coisa que o senhor vê na humanidade hoje? Hoje. Depende. Você sabe que cada terra, cada reino, tem uma forma diferente de viver. No seu reino, aqui, vocês têm muita união. Querendo ou não, o brasileiro em si é unido, né? É um povo que, se precisar, está ali para ajudar. Ah, mas é só brasileiro? Não. Tem outros reinos por fora que também são assim. Entende? Só que no seu reino, aqui no seu território, a união. Nos outros territórios, a educação é diferente. Tem uns que são melhores, tem outros que são piores. Vai depender somente do reino. As pessoas aqui tratam educação e saúde como comércio. Correto? Perceba que quanto mais comércio você tiver dentro de um reino, pior esse reino é. Você não vê? Brasil aqui é um comércio de educação e saúde enorme. Como é que é a saúde do seu país, moço? É? Seu reino, como é? Como é a saúde, a educação no seu reino? Já percebeu que é tudo comércio, né? Até o que diz que é de graça, você tem que pagar. Não é? Antigamente, nos reinos antigos, que você ia pular do lado do estrangeiro, você tinha que pagar impostos para o rei. Aqui você paga esses troços, ainda não paga? Já percebeu que a maioria das pessoas que pagavam os impostos pro rei eram miseráveis? Você já viu como é que é retratada as casas deles? Viu, né? Mas você já viu também como é a casa do rei, né? Nossa. Ah, mudou muita coisa de lá pra cá. Mudou não, né? Ei, seu Geraldo. Seu Geraldo, quando eu falei para o senhor qual é o fim daquelas pessoas que fazem isso, o senhor explicou que não é bom, né? Não vai ser um fim bom, não. O pessoal que usa o Moço, sexo enganar e se satisfazer. Moço, você está sendo utilizado por alguns seres negativos de alta escalada de energia negativa, vamos falar assim. Claro. Onde está intuindo você a fazer isso. Ah. Correto? Sim. Só que tem uma hora que você não vai precisar mais ser intuído. Nossa, tu virou o próprio elume, cara. Exato. Você vai acostumando tanto que o seu corpo vai acreditando naquilo, impregnando na sua mente que aquilo é a verdade, que acaba você fazendo aquilo como se fosse algo natural. Nossa. Não é? É. Agora imagine uma pessoa que se preza isso na hora da morte. É. Quem é que vai estar lá recepcionando ele? Nossa. Com certeza não é seu caveira. Não. Pode ter certeza que não é seu caveira, não. Pode ter certeza que o bicho vai sofrer. Ah, então quer dizer que você, pra ter menino, que é com Exu, né? Ah, é. O povo acha que a gente é assim, isso é porque tá com fogo no corpo, tá sentindo um desejo sexual. É a pombagira. É a pombagira. Coitado da pombagira, tá tão longe. As pessoas têm que entender o negócio, a carne. Ela não é aquele negócio, ah, tem que ser puro. Moço, a carne, ela foi feita para reprodução. Claro. Eu tenho filho, você tem filho, ele tem filho. Ah. Correto? E às vezes o corpo, a própria carne, ela está programada para poder ter a relação. E como é que eu sei disso? Esse fogo natural... Não tem nada a ver com Exu ou Pombagira. Que vocês sentem no corpo, na pele, na carne. Então, desejo sexual é uma coisa natural. Você não vai sentir um desejo sexual por uma pessoa que você não gosta. Tá. Errado? Não, tá certo. É? Por uma pessoa que você não tem afinidade. Ah, mas e as prostitutas? As prostitutas não trabalham... sentindo prazer, moço. Se você for perguntar pra elas não trabalham sentindo prazer. Elas trabalham porque fazem ali... O ouro tá fácil pra chegar. Tá utilizando a carne pra dar prazer ao outro. Sim. Né? É fácil, entre aspas. É. Tadinho. Não tem nada de fácil, moço. É. Não é fácil. É o dinheiro mais difícil que tem. São três. Ah. Dinheiro pra se prostituir... Dinheiro para roubar e dinheiro de matar. Pode ter certeza que é os mais difíceis. Nossa. Ah, mas a grana fácil. Caiu aqui, ó. Peguei do menino que tava ali. E é bonitão. Deixa tu morrer. Que aí depois quem tá acompanhado de tu vai te dizer como foi fácil também te enganar. Facinho. E vai ser mais fácil ainda quando você desacoplar. Aí que vai ser fácil. Você sendo enganado por um Egum, ó. Que pode te transformar de qualquer coisa que ele quiser. Qualquer animal, qualquer inseto. Seu corpo é um ectoplasma que pode ser modelado, moço. Olha lá. Se ele disser, meu Exu me protege. Se eu girar mundo... Eu ouvi seu girar mundo lá no diálogo lá. Faço uma oração pra ele. Faça a maldade que tu vê o Exu. Aí tu vai ver o Exu no teu lado mesmo. Vai... Vem bem longe de tu, rapaz. Exu de luz não quer saber de maldade com ninguém, moço. Exu de luz não quer saber de... Prostituição. De prostituição. Não quer saber de colocar o seu filho pra sentir fogo sexual pra poder se relacionar com a sua amada. Exu não quer saber de sangue, de fulano, ciclano, delcrano. Vício. Pra ficar feliz. Exu não quer saber nada disso. Não, de vício. Vício, não, não. Palavrão. Nada disso. Eu xinguei até agora, moço. Não. Se eu xinguei, me perdoe, viu? Não. Que às vezes é o íntimo do médium. Claro. É o íntimo do médium. Tem chute de xinga? Tem. Vários. Mas por quê? Médio encontrou aquela forma de expressar o sentimento que passou. Exato. E naquela casa que ele tá trabalhando, só aceita se ele vier assim. Ela. Só aceita se ele vier assim. Se não beber não é Exu, se não fumar não é Exu. O senhor já teve que fazer isso nesse médio? Já. Por causa da casa. Tá cada casa. Respeito a casa. Pronto. Mas não gostei não, moço. É normal. A pior coisa é você utilizar aparelho dos outros para poder fazer uma coisa, para poder agradar ou mostrar que é verdadeiro. Aparelho, ou seja. O osso. A carne. Ah, entendi. Entendeu? O Ah, músculo. entendi. A pior coisa é usar uma coisa que eu tenho que cuidar estragando ela. Exato. Claro, entendi. E se você não utilizar a cachaça, vão dizer que o moço está mentindo. É. Vão dizer que o moço está de teatro. Vão dizer que aquilo é tudo uma invenção da cabeça do moço, que ele não está incorporado, que só está sentindo a energia ao redor. Tem disso. Tem muito disso, moço. Entendeu? Então a gente às vezes tem que deixar, sim, algumas regras para trás, para poder mostrar que a gente é a gente, senão eles não acreditam. Você lembra quando eu falei que as pessoas só acreditam vendo? Sim. Eu tive que fazer isso, tive que mostrar para ver. Quando você Giramundo, de tudo que a gente falou, estamos chegando nos minutos finais, tem algum assunto que eu não trouxe à tona que o senhor não quer deixar de passar para as pessoas antes da sua mensagem final? Alguma mensagem? Antes da mensagem, algum assunto que eu não Algum toquei assunto? que o senhor queria trazer? Por exemplo, como é que fica uma casa que diz aqui Exu não trabalha porque que só trabalha preto velho, acabou que E como é que fica uma casa de quimbanda? Exu aqui não, só vai baixar a nossa energia aqui, vibração. E como é que fica uma casa de quimbanda, por Como? exemplo? Que só baixa Exu. É. Né, moço? É o que eu falei. Cada casa tem suas regras. Se na casa falou, aqui só vai vir Erê, vai vir Caboclo preto. Caboclo, Preto Velhos e etc, etc. Sem ser Exu. Pra mim tanto faz. Sabe por quê? Porque você vai ter dentro dessa casa outras entidades que estão sim preparadas para tudo que possa vir a ocorrer dentro daquele terreno. Mesma coisa no terreno de Quimbanda, que só trabalha com Exu. Os Exus que trabalham no terreiro de Quimbanda têm que sim estar preparado para tudo que possa vir a acontecer, que seja um trabalho de um boiadeiro, que seja um trabalho de um caboclo, que seja um trabalho de um preto velho, que seja um trabalho de um erê, ou tiri de menino, por exemplo. Não é, moço? Então, é tudo um estudo. É o que eu falei. Ninguém vira entidade, Exu gira mundo, da noite pro dia. Tem que ter estudo. Ninguém vira preto velho da noite pro dia. Tem que ter estudo. E quando eu falo tem que ter estudo, é você vivenciar com as outras entidades, das outras linhas, das linhas das águas, das linhas do ar, da linha do fogo, da linha da terra, para poder ver na prática como é que você pode se suceder, como é que você pode fazer, como é que você pode praticar, como é que você pode se proteger em certos momentos. Correto? Então, se a casa não quer trabalhar com Exu, não trabalhe com Exu. Mas tem em mente, a casa está preparada. Ah, Mesmo espiritualmente. espiritualmente. Mesma coisa numa casa de Quimbanda, que só trabalha com Exu. A casa está preparada espiritualmente para todos os tipos de trabalho. Qual seria então a sua mensagem final? A mensagem final. Deixa eu girar muito. No mundo que a gente gira o mundo. A gente vê cada atrocidade que a gente não quer acreditar. É falta de humildade, falta de amor, falta de caráter, falta de humildade. E o que a gente mais precisa na face desse mundo é isso, é o amor, é a humildade, é o respeito, é saber que na frente, na sua frente, no seu lado, atrás de você, vai ter outro espírito que vai estar ali, sim, outro ser humano, precisando de amor, carinho, atenção, sim, porque não todo mundo precisa, eu preciso, você precisa, né, moço? Sim. Não tenho medo de nada daquilo que as pessoas dizem que é do diabo. Primeiro, você sabe o que é certo e o que é errado. Segundo, você nunca experimentou aquilo para dizer se aquilo é realmente do diabo. Terceiro, nem tudo que vem da boca é verdade. Quarto, pesquise, estude, veja, vá lá viver. Agora, a partir do momento que aquele aprendizado fizer mal e que você saiba que faz mal para seu espírito, que faz mal para sua carne, que faz mal para o seu redor, não faça. Eu estou falando para você fazer algo consciente, algo que não vá te prejudicar. Não estou falando para você dar uma de doido e usar materiais que você possa prejudicar sua saúde física. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando em termos de aprendizado. Vá pesquisar. Pesquisa o que é Umbanda, pesquisa o que é Candomblé, pesquisa o que é Quimbanda, pesquisa o que é Jurema, pesquisa o que é Daime, pesquise sobre outras religiões. Vá numa tribo indígena, sim, pesquise sobre a vida deles, pergunte como é a ligação entre eles e Tupã. Pergunte, pode perguntar, não tem problema não. É tudo um aprendizado. Tem tribos indígenas que acham que a lua é um deus. Estão errados? Não estão errados. A rainha Jaci. Não é? Ela é quem comanda a terra, querendo ou não. Você não tem vento sem ela, meu querido. Então ela é uma deusa sim. Tá entendendo? Parece. Exato. Seu preto velho falou que tudo é energia, né, moço? A lua é energia. Ela é quem comanda a terra, não é? Então pronto. As pessoas têm que aprender a respeitar o seu próximo. Não somente aquilo que lhe convém. Quando a pessoa fala, ame o seu próximo como si mesmo, não é ame a que lhe convém. Não é ame a quem acredita naquilo que você acredita. Só que tome cuidado. Tem muita gente que fala aí que é desrespeitado, mas acaba desrespeitando também. Até antes, né? Até antes. Conheço muito médium que fala mal, sim, das outras religiões. Eu digo, rapaz, seguinte, a partir do momento que você atirar a pedra, você não pode reclamar quando a pedra te atingir. Olha. Não é? É. Ah, mas fala mal, deixa eu falar. Você não é ele. É que nem o exemplo do murro na cara, é, né? Não é porque ele deu em você que você tem que dar nele. Uma hora, tenha certeza, ele vai precisar de você, né? Agradecido, seu moço. Seu Giramundo, antes do senhor ir embora, o que é o diálogo com os espíritos para o senhor? Uma portas abertas aqui, seu moço, é um aprendizado que a gente tem para passar para as pessoas. Esse diálogo aqui é uma forma que a gente tem de mostrar que cada espírito tem uma forma de pensar também. Eu sou Giramundo, tenho minha forma de pensar. Mas se você for atrás de outro médium que tenha uma entidade chamada Giramundo também, das falanges do Giramundo, pode ter certeza. Ele pode ter até 100% da forma de pensar diferente que a minha. Lembrando, eu posso ser um espírito, mas eu também sou humano. Não sou diferente de vocês, não. Estou aqui para ajudar, estou aqui para aconselhar. Aqui gostei das portas que me abriram. Foi um trabalho que veio de lá, principalmente, primeiramente, né? Com a ajuda do moço que está aqui e de outras pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então aqui foi uma abertura muito boa para que a gente possa mostrar para as pessoas que o mundo ele pode ter várias cabeças de forma diferente, né, moço? Então, a verdade minha, gira mundo, do moço aqui, pode ser uma verdade diferente do moço do outro lado do mundo, quem sabe? Por que não? Né? Cada cabeça um pensamento, cada cabeça uma filosofia. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu estou falando, mas eu também não posso obrigar que o moço aqui acredite no que os outros falam para ele. Né, moço? Entendendo? Grato. Graças a Deus. Estou muito feliz de tê-lo conhecido e ter falado com o senhor. E agradeço muito a ter passado a vossa sabedoria. Eu que agradeço, moço. Pra gente. Gratidão, seu Exu. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Não, somente isso mesmo. Louvado seja. Então, até uma próxima oportunidade. Nesse ou em outro médio dos 25? Dos 25. Pronto, que o senhor trabalha. Que assim seja. Para o Exu! Graças a Deus. Graças. Como é que você está se sentindo? Tô bom. Tô ótimo. Como é que é trabalhar com o Exu? Rapaz, maravilhoso. É um Exu que eu costumo falar assim, um Exu que veio para renovar, vamos dizer assim, né? É um Exu que ele veio, assim, bem depois dos outros, que eu já comecei a trabalhar, mas ele tá ali em constante movimento comigo, né? Constante aprendizado comigo. Então, aprendo com ele aprende comigo e a gente vai se ajudando, né? A energia, eu tenho que me acostumar sim, porque é uma coisa nova, mas uma hora a gente acostuma, né? Claro. E como é que ele chegou? Foi numa reunião de Santo Daime. Ah. A gente estava na reunião de Santo Daime ali e quando a reunião acabou, que encerrou os trabalhos, a gente estava lá entre amigos ainda, estava conversando, ele desceu. Aquela energia diferente, né? Nunca tinha trabalhado com o Exu Giramundo. Eu digo, eita, que Exu é esse, meu Deus do céu, e agora? Uhum. Aí depois de um tempo, passou um tempinho aí, passou uma semana e meia, e ele liberou o nome para mim. Bom, o nome é Giramundo. Uhum. Pronto, aí eu já, pelo menos, já sei com quem é que eu estou trabalhando. Claro que sim. É uma energia boa, uma energia renovadora. Quem conhece o Giramundo, assim como eu conheço, além das outras pessoas que ele trabalha, que eu não sei quem é até o momento, quem sabe um dia eu tenha essa possibilidade de conhecer, né? Sabe que ele tem uma energia realmente boa. Brincalhão é brincalhão, mas na hora de levar a coisa a sério, ele leva. Claro que sim. Então, mais uma vez, muito obrigado por permitir que fizéssemos mais um estudo no diálogo com os espíritos, agora através do seu aparelho mediúnico, viu? Então, diz pra gente de novo onde nos encontramos aqui. Aracaju, Sergipe. Graças a Deus. Muito obrigado. Você está alimentando um cachorro de raça perigosa, vamos dizer assim. E um dia faltou comida. Só que esse cachorro ele é violento. O espírito dele é violento. O espírito de assassino é um leão, vamos dizer assim. Onde tiver carne ele vai atrás, só que ele só está vendo você. E aí? É isso que acontece. Você acaba alimentando o seu próprio assassino. Nossa. Né, moço? Que as pessoas falam que a gente tem. O leão é somente um exemplo. Nada contra. É. Mas ame ao seu próximo como se fosse a si mesmo. Depende do seu próximo, viu, moço? É, porque nesse caso também não é amar, né? É usar. Exato. Claro. Você pode amar sim quem te faz mal. Uhum. Pode. Por que não? Uhum. Claro que pode. Mas também você não pode ser esse feito de capacho, não. Nem usar o exato.